terra, exposição virótica. 2000 é aquilo. É o vírus. Não é alucinação auditiva. A camorra contamina, invade sua casa solar, sua família. De nada vale trancar as portas, janelas, cadeados. Camorra está no ar, seus filhos já estão viciados. Não adianta tapar os ouvidos. Camorra é um vírus que tira as defesas do organismo. Você liga a televisão e vê. Você muda de canal e também vê, pode crer. E liga o rádio pra ouvir uma música. E todas as estações estão tocando uma única música. Camorra pra estourar os tímpanos, de dentro pra fora, de fora pra dentro, em todos os sentidos. Camorra contamina, está no ar. Não precisa disfarçar, não consegue parar de dançar. Você está infectado por nossa musicalidade. É som de preto de verdade, muita sensibilidade. E a cidade inteira está toda a cantar, a ouvir, a curtir, a sentir, a suar. Camorra, chega, chega, vem pra detonar. Informa, contaminar, a gente vem rimar. E o vírus se propaga pelo ar e pelo som. A ideia vem ligar, ligar. Não adianta se esconder. Se liga, eu vou dizer. Responde e proceder. E o vírus se propaga pelo ar e pelo som. A ideia vem ligar, ligar. Não adianta se esconder. Se liga, eu vou dizer. Não existe nenhum antídoto pra acabar com esse vírus. Vírus, vírus, vírus. Não é nada químico, o som vem do espírito e o ritmo dá impulso ao movimento de dançar. É inevitável, incontrolável, não pense nem tente parar. Pois qualquer tipo de resistência pode ser pior. A carga viral aumenta e a loucura passa a ser maior. Ouvirá cada vez mais intenso, efeito alucinógeno. Só quem sente sabe, fique atento e sempre forte. Direto, inteligente, uma ameaça permanente, crescente, constante à sociedade. Camorra, fala a verdade. Acende a chama da ideia, tempos apagada em você. É só querer e tudo muda, veja só o que faz com você. A nossa música. Ei, fulano, você que está nos panos da moda, tipo estranho. Cabelo chante pro lado, todo padronizado, sistemático e preconceituoso. Está transpirando, frio, sufocado, quase morrendo. Comece a rezar. Que o vírus mata mesmo. Tipos assim como você, tipo playboyzão, tipo otário, tipo Loki e tipo cuzão. Não dá boi, não dá moleza não. Agora quem é sangue bom que está a pampa na maior, se sente cada vez melhor, pois já está contaminado pelo vírus que vai revolucionar. Começando por São Paulo, passando pelo Rio, Bahia, Minas, já está na corrente sanguínea. E pode crer que vicia a nossa sensação de autoestima. E o vírus se propaga pelo ar e pelo som. A ideia vem ligar, ligar. Não adianta se esconder. Se liga, eu vou dizer. Responde e proceder. E o vírus se propaga pelo ar e pelo som. A ideia vem ligar, ligar. Não adianta se esconder. Se liga, eu vou dizer. Já deu pra se ligar que o vírus só não zoa quem é sangue bom. E que só vacilão é quem roda na vida. Eu vi o vírus se invadir o batalhão da polícia de 100. Não sobrou ninguém nem pra dar notícia. Se liga que o vírus tá chegando em Brasília, no QG da política nacional, estremecendo as bases do Distrito Federal. Uma par de safado tá cagando no pau. Então, é só paulada. Como disse o Gog, só político tem que morrer. Essa é a hora do vamos ver quem é, e quem não é. Eu vou ficar pra saber. Morreu todo mundo, olha aí. Vejo apenas Benedita da Silva em sua cadeira sorrir. E o resto foi tudo pro saco. Limpamos o Senado, mal político. Pra mim você é o próprio diabo. Como disse Gog em Assassinos Sociais. Haha, os poderosos são demais. Não demais é nosso poder, a nossa força. Sou preto brasileiro, bicho solto. Eu sou Camorra e somos quatro. Formamos esse vírus, micro-organismo. Abalo sísmico, rap legítimo. Esse vírus não para por aqui, não evolui sem direção. Até contamina toda a nação. Preste atenção, não tente se esconder. Se liga, vou dizer, Camorra vai pegar você. Vai te contaminar. Não adianta se esconder. Se liga, eu vou dizer. Responde e proceder. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. O vírus se propaga Camorra pelo ar. Vai te contaminar. O vírus se propaga pelo ar. Vai te modificar. Responde e proceder. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Se liga, eu vou Camorra dizer. Vai pegar você. Vai. Camurra vai pegar você. 99 2000, é aquilo, é o